Sucesso Pop Mix. Sucesso Pop Mix. Pop Mix. Chains, my baby's got me locked up in chains, and they ain't the kind that you can see. Mix do mês de abril, chegando aqui na Rádio Sucesso FM. Hoje um programa um tanto especial com quatro lendas do rock britânico, cada uma ocupando um módulo aqui do programa. Então teremos quatro mini especiais aqui com The Who, Beatles, This American Chain e The Smiths. Cada uma com o seu devido gancho, cada uma com os seus clássicos, com os seus hinos. O The Who por conta dos 40 anos, né, de sua fundação, o grupo que foi um dos pioneiros aí dentro da cena mod, que inventou a ópera rock, talvez dentro da cultura pop, né? Muito legal e tudo, enfim. Depois os Beatles completando também os 40 anos da invasão britânica na América. Então os Beatles ganharam novamente espaços preciosos aí na mídia por conta dessa data. E também um boxe que traz os quatro cavaleiros de Liverpool à frente da bandeira dos Estados Unidos e que traz ali a discografia Young, que poderia dizer, do grupo de Liverpool. O This American Chain chega também no terceiro bloco, porque o grupo dos irmãos Reading, um grupo escocês maravilhoso, super precursor em vários aspectos da música pop, fará shows no Brasil, fará um show no Brasil dentro do Cultura Inglesa Festival, que acontece em São Paulo. A gente vai estar passando as datas aqui no bloco especial do This American Chain. E The Smiths, a banda que vem sendo cada vez mais cultuada no Brasil, mesmo já tendo encerrado suas atividades há tantos e tantos anos. Se você entrar hoje numa livraria brasileira, o que tem de volumes e edições dedicadas ao grupo de Morrissey e Johnny Marr, não é brincadeira, é muita coisa, o que só mostra o quanto esse grupo de Manchester é cultuado pelos brasileiros. É no mundo inteiro, mas no Brasil o The Smiths é muito forte, é impressionante. Então a gente começa agora com um módulo especial com o The Who, comemorando aí os 40 anos do grupo de Pete Townshend, Roger Daltrey e companhia. O The Who foi tema até de uma matéria enorme no Jornal da Globo, para que vocês tenham uma ideia, na coluna do Nelson Motta, uma ideia da importância e da popularidade desse grupo, que ajudou a mudar os rumos da cultura rock. Então vamos nessa, a gente começa com a clássica When I'm Gallin' for the Gang com o The Who, vamos lá. Thank you. Sucesso Pop Mix. Pop Mix. Pop Mix. Sucesso Pop Mix. Pop Mix. Pop Mix. He likes a man. that want me, that'll take me as I am. Suddenly it's a silver screen and a face so beautiful that I have to cry out. Everybody hears me, but I look like a fool now with my crying shy out. She knows all my friends, but it's nice to find a woman who's the only. But now I think I've reached the end. I wander in the dead of night. How do I rate? How many friends have I really got? How many friends have I really got? How many friends have I really got? That love me, that want me, that'll take me as I am. It's all like a dream, you know, when you're still up early in the morning and you all sit together to watch the sun come through. But things don't look so good when you could use a bit of warning. But no one will ever speak the truth about you. How many friends have I really got? Hey, hey. How many friends have I really got? How many friends have I really got? That love me, that want me, that'll take me as I am. When I first signed a contract, it was more than a handshake then. I know it still is, but there's a plain fact. We talk so much shit behind each other's backs. I get the willies, people know nothing. Vocês ouviram três aí com o The Who nesse mini especial com a banda aqui nesse primeiro bloco. How Many Friends, lindíssima, maravilhosa. Pure and Easy também e a clássica One Again and Food Again. Agora a gente segue com um dos maiores hinos de todos os tempos dentro do rock and roll, My Generation, um dos clássicos que tanto simbolizou não só a geração mod, mas toda a cultura pop. Roger Daltrey, Pete Townshend, Keith Moon, John Entwistle no auge ali da importância daquela onda emblemática do Who. Vamos nessa com My Generation. Just because we get around. Talking about my generation. Things they do look awful. Talking about my generation. I hope I die before I get old. Talking about my generation. My generation. It's my generation, baby. Why don't you all fade away? Don't try and dig what we all say. Talking about my generation. What we all talking about my generation. Sucesso Pop Mix. Pop Mix. Pop Mix. Oh, Sucesso Pop Mix. Sucesso Pop Mix. Pop Mix.